Ficheiro 113. O corredor de pedra estava frio e escuro, iluminado a intervalos pela luz fraca de lamparinas de óleo penduradas do teto. A minha sombra alongava-se à minha frente sob os meus pés, quando passava sob cada uma delas, estendendo-se até parecer mergulhar de cabeça e desaparecer na escuridão adiante. Apesar do frio, eu estava descalça e usava apenas uma camisa de dormir de algodão branco. Um pequeno invólucro de calor movia-se comigo sob a camisa, mas o frio das pedras subia pelos meus pés e pernas. Bati uma vez ao de leve e abri a porta pesada sem esperar resposta. O irmão Roger estava com ele, sentado ao lado da cama, rezando o terço com a cabeça baixa. O rosário de madeira chocalhou quando ele ergueu a cabeça, mas seus lábios continuaram a mover-se silenciosamente por alguns segundos, terminando a ave-maria antes de reagir à minha presença. Veio ao meu encontro junto à porta, falando em voz baixa, embora fosse óbvio que podia gritar, que não iria perturbar a figura imóvel sobre a cama. Nenhuma alteração. Acabei de trocar a água do banho da mão. Algumas gotas brilhavam do lado fora da pequena chaleira, cheia outra vez e recolocada sobre a braseira. Fiz um sinal afirmativo com a cabeça e coloquei a mão no seu braço, em sinal de agradecimento. Era surpreendentemente sólido e cálido, depois das fantasias da última hora, e de certa forma reconfortante. Gostaria de ficar sozinha com ele, se não se importar. Claro, vou para a capela. Ou deveria ficar por perto, caso... A sua voz definhou, hesitante. Não, tentem sorrir, de maneira tranquilizadora. Vá para a capela, ou melhor ainda, vá para a cama. Eu não consigo dormir. Ficarei aqui até ao amanhecer. Se precisar de ajuda, mandarei chamá-lo. Ainda em dúvida, virou-se para olhar para a cama. Mas era muito tarde e ele estava cansado. Havia olheiras sob os seus meigos olhos castanhos. A pesada porta rangeu nas dobradiças e eu fiquei sozinha com Jamie. Sozinha e com medo. E com muita, muita dúvida em relação ao que pretendia fazer. Parei ao pé da cama, observando-o por um instante. O quarto estava fracamente iluminado pela braseira e dois círios, cada um com cerca de um metro de altura, sobre a mesa no canto. Ele estava despido e a luz minguada parecia acentuar as cavidades deixadas pela febre debilitante. A contusão multicor sobre as suas costelas manchava a pele como um fungo que se propagava. Um homem à beira da morte adquire uma tonalidade levemente esverdeada. De início, apenas um pouco no maxilar. Essa palidez vai-se espalhando gradualmente pelo rosto e descendo para o peito, conforme a força da vida começa a esvair-se. Já a vira inúmeras vezes. Bem poucas vezes vira esse avanço mortal parar e reverter. A pele fica rosada de sangue outra vez, e o indivíduo viver. Mais frequentemente, porém, sacudi-me e afastei-me da cama. Tirei a mão das dobras da minha camisa e coloquei sobre a mesa os objetos que reunira na visita clandestina que fizera à oficina às escuras do irmão Ambrose. Um frasco de amónia, um pacote de alfazema seca, outro de valeriana, um pequeno queimador de incenso de metal no formato de uma flor aberta. Duas pelotas de ópio, de cheiro adocicado e pegajosas de resina. E uma faca. O quarto estava fechado e abafado com o fumo da braseira. A única janela encontrava-se coberta com uma tapeçaria pesada, retratando a execução de São Sebastião. Olhei para o rosto do santo voltado para mim, o peito cravado de flechas, perguntando-me uma vez mais o que levaria uma pessoa a escolher aquela decoração, em particular para o quarto de um doente. Apesar da maneira indiferente como fora colocada ali, a pesada tapeçaria de lã e seda barrava todas as correntes de ar, a não ser as muito fortes. Levantei a sua parte inferior e sacudia, fazendo o fumo do carvão sair pelo arco de pedra. O ar úmido e frio que entrou era revigorante e acalmou um pouco as minhas têmporas, que tinham começado a latejar quando eu fitava ao espelho de água, recordando-me. Ouvi um fraco gemido atrás de mim e Jamie remexeu-se com a corrente de ar. Ótimo. Portanto, não estava profundamente inconsciente. Deixando a tapeçaria voltar à sua posição na janela, peguei no queimador de incenso. Fixei uma das pelotas de ópio no pino do queimador e acendi-o com uma vela fina usada para acender as velas maiores nos castiçais. Coloquei-o na mesa de cabeceira de Jamie, tendo cuidado de não inalar os vapores enjoativos. Não havia muito tempo. Tinha de terminar os meus preparativos rapidamente, antes que o fumo do ópio o deixasse demasiado drogado para despertar. Desatei o laço da frente da minha camisa e esfreguei rapidamente o meu corpo com alfazema e valeriana. Era um cheiro picante, agradável, peculiar e carregado de lembranças. Um aroma que, para mim, invocava a sombra do homem que usava este perfume e a sombra do homem atrás dele. Sombras que traziam de volta imagens confusas de terror atual e amor perdido. Um aroma que para Jamie devia trazer de volta as horas de dor e raiva passadas no meio das suas ondas. Esfreguei o resto vigorosamente nas palmas das mãos e espalhei os pequenos fragmentos pelo chão. Inspirando profundamente para reunir coragem, peguei no frasco de amónia. Fiquei parada junto à cama por um instante, segurando-o, olhando para o rosto macilento, a barba espetada. No máximo duraria mais um dia. No mínimo, apenas mais algumas horas. Muito bem, maldito escocês, filho da mãe, disse eu baixinho. Vamos ver até onde vai a tua teimosia. Levantei a mão magoada a escorrer água e coloquei de lado a vasilha, onde estava mergulhada. Abri o frasco e passei-o junto ao seu nariz. Ele resfolegou e tentou desviar a cabeça, mas não abriu os olhos. Enfiei os dedos nos cabelos, na parte de trás da sua cabeça, para impedir que desviasse o rosto, e levei o frasco de novo ao seu nariz. Sacudiu a cabeça devagar, balançando-a de um lado para o outro, como um boi acordado do seu repouso. Os seus olhos abriram-se apenas numa estreita fenda. Ainda não acabei, Fraser, sussurrei ao seu ouvido, tentando da melhor forma possível reproduzir o ritmo das consoantes da fala de Randall. Jamie gemeu e encolheu-se. Agarrei-o pelos ombros e sacudi-o vigorosamente. A sua pele estava tão quente que quase o soltei. Acorda, escocês, filho da mãe, ainda não acabei contigo. Começou a lutar para se apoiar nos cotovelos num lamentável esforço de obediência que quase partiu o meu coração. A sua cabeça ainda balançava para a frente e para trás, e os lábios rachados murmuravam alguma coisa que soava como por favor, ainda não, incessantemente. Sem forças, rolou para o lado e caiu de rosto na almofada outra vez. O quarto começava a encher-se de fumo de ópio e senti-me ligeiramente tonta. Cerrei os dentes e enfiei a mão entre as suas nádegas, agarrando uma parte redonda. Ele gritou, um grito agudo e sem ar, e rolou dolorosamente de lado, curvando-se numa bola com as mãos juntas entre as pernas. Eu passara a última hora no meu quarto a pairar acima do reflexo na água, evocando lembranças de Black Jack Randall e de Frank, o seu descendente. Homens tão diferentes, mas com semelhanças físicas tão surpreendentes. Dilacerava-me o coração pensar em Frank, lembrar o seu rosto e a sua voz, as suas maneiras, o seu modo de fazer amor. Tentar apagá-lo da minha lembrança, quando fizera a minha escolha no círculo de pedras, mas ele estava sempre lá, uma sombra, nos recessos da minha mente. Sentia-me nauseada por tê-lo traído, mas por fim forçara a minha mente a livrar-se dele, como Gailey me ensinara, concentrando-me na chama da vela, respirando a adstringência das ervas, acalmando-me até conseguir trazer da escuridão, ver as linhas do seu rosto, sentir outra vez o toque da sua mão, sem chorar. Havia um outro homem nas sombras, com as mesmas mãos, o mesmo rosto. Com os olhos iluminados pela chama da vela, trouxeram-o para a luz, também, ouvindo, observando, vendo as semelhanças e as diferenças, construindo o quê? Um simulacro, uma persona, uma impressão, uma pantomima. Um rosto sombreado, uma voz sussurrada em um toque amoroso que eu pudesse usar para enganar uma mente levada pelo delírio. Finalmente deixaram o meu quarto com uma prece pela alma da bruxa Gaylis Duncan. Jamie estava deitado de costas agora, contorcendo-se levemente com a dor dos seus ferimentos. Tinha os olhos fixos e arregalados, sem nenhum sinal de reconhecimento. Acariciei-o da maneira que tão bem conhecia, delineando a linha das suas costelas, do esterno até às costas, ao de leve, como Frank teria feito, pressionando com força sobre a mancha durida, como tinha a certeza de que o outro faria. Inclinei-me e passei a língua devagar em volta da sua orelha, lambendo e sondando, e sussurrei: luta comigo, reage, seu desgraçado. Os seus músculos retesaram-se e o seu maxilar cerrou, mas ele continuou a olhar fixamente para o teto. Então eu não tinha escolha, teria de usar a faca. Sabia o risco que estava a correr, mas era melhor que eu própria o matasse, pensei, do que ficar sentado ao seu lado deixando-o morrer. Peguei na faca que estava em cima da mesa e passei-a com firmeza de um lado ao outro do seu peito, ao longo da cicatriz recém-fechada. Ele arquejou com o choque e arqueou as costas. Pegando numa toalha, esfreguei-a asperamente no ferimento. Antes de eu poder fraquejar, forcei-me a correr os dedos pelo seu peito, lambuzando-os no sangue que passei nos seus lábios. Havia uma frase que não tive que inventar, tendo-a ouvido da boca dele. Inclinando-me sobre Jamie, murmurei: agora beija-me. Eu não estava preparada para o que aconteceu. Ele lançou-se para o outro lado do quarto, ao cair da cama. Cambaleei e caí contra a mesa, fazendo os círios oscilarem. As sombras correram e balançaram quando os pavios flamejaram e se apagaram. Eu batera com as costas contra a borda da mesa, mas recuperei a tempo de me esquivar quando ele se lançou sobre mim. Com um rosnado desarticulado, veio no meu encalço, as mãos estendidas. Ele era mais rápido e mais forte do que eu esperava, embora cambaleasse, atabalhoadamente batendo nos móveis. Encurralou-me, por um instante, entre a braseira e a mesa, e pude ouvir a sua respiração a arranhar a garganta, enquanto tentava agarrar-me. Arremessou a mão esquerda sobre o meu rosto. Se as suas forças e reflexos estivessem normais, o golpe ter-me-ia matado. Ao invés disso, dei um salto para o lado e o seu punho fechado raspou a minha testa, derrubando-me atordoada. Gatinhei por baixo da mesa. Tentando alcançar-me, perdeu o equilíbrio e caiu sobre a braseira. Brasas incandescentes espalharam-se pelo chão de pedra. Ele uivou quando o joelho triturou pesadamente um pedaço de carvão em brasa. Peguei numa almofada e bati até apagar um punhado de fagulhas chamejantes que caíra sobre a manta que se arrastava pelo chão. Preocupada com isso, não notei a sua aproximação até que um golpe em cheio na minha cabeça me estatelou no chão. O catre virou-se quando tentei erguer-me, apoiando-me na sua estrutura com uma das mãos. Fiquei abrigada sob ele, por um instante, tentando recuperar os sentidos. Podia ouvir Jamie a perseguir-me na penumbra, a respiração áspera e arquejante entre imprecações incoerentes em gaélico. De repente viu-me e atirou-se sobre a cama, os olhos enlouquecidos à luz turva. É difícil descrever em pormenor o que aconteceu em seguida, principalmente porque aconteceu várias vezes e as vezes sobrepõem-se na minha mente. Parece que as mãos ardentes de Jamie se fecharam no meu pescoço apenas uma vez, mas essa única vez continuou indefinidamente. Na realidade, aconteceu inúmeras vezes. Sempre que eu conseguia livrar-me das suas mãos e empurrá-lo, recuava novamente, esquivando-me e agachando-me atrás da mobília destruída. E ele vinha de novo no meu encalço, um homem arrancado das garras da morte pela fúria, praguejando e soluçando, cambaleando e chocando violentamente contra tudo à sua volta. Privadas da proteção da braseira, as brasas apagaram-se rapidamente, deixando o aposento negro como breu e povoado de demónios. Nos últimos estertores de luz, vi-o agachado contra a parede, com uma juba de fogo e coberto de sangue, o pênis rígido contra os pelos da barriga, os olhos azuis vidrados, com um brilho assassino no rosto lívido e encovado. Um viking furioso. Como os demónios nórdicos que irromperam dos seus dracás na névoa da antiga costa escocesa para matar, saquear e incendiar. Homens que matariam, ainda que estivessem no fim das suas forças, que usariam estas últimas forças para violar e espalhar a sua violenta semente nos ventres dos conquistados. O minúsculo queimador de incenso não emitia nenhuma luz, mas o enjoativo cheiro do ópio entupia-me os pulmões. Embora as brasas estivessem extintas, eu via luzes na escuridão, luzes coloridas que flutuavam nos cantos da minha visão. Era cada vez mais difícil mover-me. Parecia que estava a tentar atravessar o mar e era perseguida por um peixe monstruoso. Erguia os meus joelhos bem altos, correndo em câmara lenta, sentindo a água pingar-me no rosto. Sacudi a cabeça tentando livrar-me do pesadelo e percebi que, na realidade, havia algo úmido no meu rosto e nas mãos. Não lágrimas, mas o sangue e o suor da criatura de pesadelo que eu enfrentava no escuro. Suor. Havia algo de que me devia lembrar a respeito de suor, mas não conseguia. A mão do monstro agarrou meu braço e libertei-me, ficando com uma película escorregadia na pele. Girando e girando, a caça e o caçador. Mas havia algo errado. Eu era a caça, perseguida por um animal de dentes brancos e afiados que se cravaram no meu antebraço. Golpeei-o e ele soltou-me, mas as garras girando e girando. O demónio encostara-me à parede. Podia sentir a pedra atrás da minha cabeça e pedra sob os meus dedos que tentavam agarrar-se a ela. E um corpo, duro como pedra, pressionando-se com força contra o meu, o joelho entre os meus, pedra e osso entre as minhas próprias pernas. Mais rigidez de pedra. Ah, uma suavidade entre as dificuldades da vida, um frescor agradável no meio ao calor, conforto no meio da desgraça. Caímos, entrelaçados no chão, rolando sem parar, enredados nas dobras da tapeçaria que se soltara, banhados nas correntes de ar frio que entravam pela janela. As névoas da loucura começaram a recuar. Batemos contra alguma peça de mobiliário e ambos permanecemos imóveis. As mãos de Jamie estavam agarradas aos meus seios, os dedos dolorosamente cravados na carne. Senti gotas a caírem no meu rosto, de suor ou lágrimas, eu não sabia, mas abri os olhos para ver. Jamie olhava-me, o rosto impenetrável à luz da lua, os olhos arregalados, desfocados. As suas mãos relaxaram. Um dos dedos traçou o contorno do meu seio, delicadamente, da curva ao mamilo, incessantemente. A mão moveu-se e segurou o meu seio por inteiro. Os dedos abertos como uma estrela do mar, macia como a mão de uma criança que está a ser amamentada. Mãe? Perguntou ele. Os cabelos da minha nuca eriçaram-se. Era a voz aguda, límpida de um menino. Mãe? O ar frio banhou-nos, levando o fumo doentio num redemoinho de flocos de neve. Estendi o braço e coloquei a palma da minha mão na sua face fria. Jamie, meu amor, disse eu sussurrando atrás da garganta dorida. Deita aqui a cabeça, homem. A máscara estremeceu e desmoronou, e eu abracei o corpo imenso, impetuosamente contra o meu, tremendo ambos com a força dos seus soluços. Para nossa grande sorte, foi o inabalável irmão William quem nos encontrou de manhã. Acordei tonta com o ruído da porta a abrir-se e despertei inteiramente quando o ouvi pigarrear antes de dizer com o seu suave sotaque do Yorkshire: "Bom dia." O pesado fardo sobre mim era o corpo de Jamie. O seu cabelo secara em madeixas de bronze e caía em caracóis sobre os meus seios como as pétalas de um crisântemo. A face, pressionada contra o meu esterno, encontrava-se quente e ligeiramente pegajosa de suor. Mas as costas e os braços que eu podia tocar estavam tão frios quanto as minhas coxas, arrefecidos pelo ar de inverno que soprava sobre nós. A luz do dia que penetrava pela janela sem cortina revelava toda a extensão da destruição que eu apenas percebera indistintamente na noite anterior. Móveis e louça partidos espalhavam-se pelo quarto e as duas velas maciças haviam sido atiradas ao chão, como troncos caídos no meio de uma confusão de cortinas rasgadas e roupas de cama espalhadas. Pelo padrão das marcas dolorosamente impressas nas minhas costas, eu devia estar deitada sobre a tapeçaria de São Sebastião, a almofada de alfinetes humana. Não era uma grande perda para a abadia. O irmão William ficou parado, imóvel, na soleira da porta, jarra e bacia na mão. Com grande precisão, fixou os olhos na sobrancelha esquerda de Jamie e perguntou: "E como se sente esta manhã?" Houve uma pausa algo longa, durante a qual Jamie, com grande consideração, permaneceu onde estava, cobrindo a maior parte do meu corpo. Finalmente, no tom rouco de alguém ao qual fora concedida uma revelação, ele respondeu: "Com fome." "Ah, que bom", disse o irmão William, ainda fitando intensamente a sobrancelha. "Vou dizer ao irmão Joseph." A porta fechou-se silenciosamente atrás dele. "Obrigada por não te mexeres", observei. Não gostava que fôssemos responsáveis por dar pensamentos impuros ao irmão William. Densos olhos azuis fitaram-me de cima. "Ah, bem", disse, "uma visão do meu traseiro não vai corromper os votos sagrados de ninguém, não nas condições atuais. Já do teu..." Parou para limpar a garganta. "O que tem o meu?" A cabeça ruiva baixou-se devagar para dar um beijo no meu ombro. "O teu colocaria um bispo em perigo." Eu própria pensei. Estava a ficar boa nos sons escoceses. "Seja como for, é melhor mover-te agora. Acho que nem mesmo o tato do irmão William é infinito." Jamie deitou a cabeça ao lado da minha com cuidado, numa dobra de tapeçaria, de onde me olhou de viés. Não sei quanto da noite passada sonhei e quanto foi real. A sua mão deslizou inconscientemente sobre o arranhão que lhe atravessava o peito. "Mas se metade do que eu acho que aconteceu tiver realmente acontecido, eu devia estar morto agora." "Não estás", eu verifiquei. Com alguma hesitação perguntei: "Gostavas de estar?" Ele sorriu devagar, os olhos semicerrados. "Não, Sassenach." O seu rosto estava macilento e sombrio, da doença e do cansaço. Mas estava em paz. As linhas em volta da boca haviam desaparecido e os seus olhos azuis estavam límpidos. "Mas estou bem perto disso, quer queira, quer não. A única razão por que acho que não estou a morrer agora é porque tenho fome. Não estaria faminto se estivesse prestes a morrer, não achas? Parece um desperdício." Um dos olhos fechou-se totalmente, mas o outro permaneceu semiaberto, fixo no meu rosto com uma expressão cómica. "Não consegues levantar-te?" Ele pensou cuidadosamente na pergunta. "Se a minha vida dependesse disso, talvez conseguisse erguer a cabeça outra vez. Mas levantar-me, não." Com um suspiro, esgueirei-me debaixo dele e ajeitei a cama antes de tentar alavancá-lo para a posição vertical. Conseguiu ficar em pé apenas alguns segundos antes de os seus olhos se revirarem para trás e cair atravessado na cama. Tateei freneticamente no seu pescoço à procura da pulsação e encontrei-a, lenta e forte, logo abaixo da cicatriz de 3 pontas na base da sua garganta. Pura exaustão. Após 1 mês aprisionado e 1 semana de intenso stress físico e mental, fome, ferimentos, doença e febre alta, até aquela compleição vigorosa havia finalmente chegado ao fim das suas forças. O coração de um leão, disse eu, sacudindo a cabeça. E a cabeça de um boi. Pena que não tenhas também o couro de um rinoceronte. Toquei num vergão no seu ombro, que se abrira e começara a sangrar de novo. Ele abriu um olho. O que é um rinoceronte? Pensei que estavas inconsciente. E estava. Estou. A minha cabeça gira como um peão. Cobri-o com um cobertor. Do que precisas agora é de comida e descanso. Do que tu precisas agora, disse ele, é de roupa. E fechando os olhos outra vez, adormeceu imediatamente.